Como é que é vir de Amarante para aqui? É um choque, é verdade. Ao início foi um choque, mas estou aqui há 3 anos. Nunca pensei, sou sincero, fui um daqueles alunos que no primeiro mês odiei estar cá, mas que agora não consigo sair daqui e pedir transferência para outro lado nenhum. Senti-me em casa. Isto praticamente passa a ser mais. Oliveira é mais a minha casa que Amarante. Passo um mês em Oliveira e um fim de semana em casa. É aqui que eu tenho as minhas raízes quase. E por já com naturalidade ergue também a bandeira da Estegó para defender, é isso? Sempre. Somos uma família. Ali dentro, podemos ser poucos alunos, mas somos uma família.